Microphone muted. Microphone activated. Nada, eu acho que foi. Pronto. Então, boa tarde, senhores. Dia 10 de dezembro de 2016. Agora são 3 horas, 2 horas. Aqui são 2 horas. Sou o lendário do Pedro Fernandes. Acabou o seu estágio, se eu não me engano, ontem. Então, ele entrou. Deixa eu ver o dia que ele entrou. Acho que foi sexta ou segunda da semana passada. Não, dessa semana ainda, não sei. Enfim. Não. Sexta ou sábado. Enfim, terminou sexta de agora com sucesso, né? Foi falado dele, a mim, que era um cara muito... Muito... Como é que se diz? Nervoso não, que exige muito, entendeu? Que exigia, queria dirigir, ficava perreando para dirigir toda hora, queria fazer isso, queria fazer aquilo, sempre pedia. Olha, cara, é bom você experimentar coisas novas, mas isso aí quem decide é o quem tá chefiando a sua viatura. Até porque é regra do batalhão, dê sugestões, mas nunca espere que seja feito ou realizado. Eu acho que é isso. Mas fora essas reclamações que me pegaram dele, esse 5/ ele também foi elogiado por alguns sargentos. Então agora aí, terminou o estágio e boa sorte na nova carreira de soldado. Você tá com juramento em mãos aí, Pedro? Negativo, senhor. Eu vou entrar aqui no site positivo. Pegar aqui pra você. Pronto, senhor, já tô no site. Ok, já pode ler já em voz alta aí. Incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei e falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e chegarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui testemunham, que possa chegar aonde eu cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos o 17º Batalhão da Polícia Militar. Ok, como tem pouca gente aqui na sala... Deixa eu ver... O Davidson, você tá aí, Davidson? Pois sim. O que é que você tem a falar pra o Pedro? Quer dar algum conselho pra ele? Quer desejar parabéns? Rapaz, o Pedro... O Pedro foi como o senhor falou. Ele é um cara bom. Só que... O ruim dele, que ele tem que melhorar, tem que tirar isso dele... É ele querer mandar. Tipo, você tem que dar opiniões. Pode. Todo mundo tem sua opinião pra dar. Agora, mandar só pra quem tá comandando na hora. Fora isso, tá tudo ótimo. Bom, quero desejar parabéns aí. Que você possa crescer nessa organização. Que é 17 BPM. E parabéns. Juliard, quer falar alguma coisa do Pedro? O Davi se apresentando. Senhor, é isso daí que o Davidson disse. Isso daí eu já tenho conversado muito com ele. Fora isso, tá 5 barras. É um menino que tem vontade, é um menino que tem esperança no batalhão. Um menino 100% batalhão. Fora isso, não tenho nada a dizer. Não sei desejar parabéns por essa conquista aí. Ao mesmo. Ok. Gabriel Michelone. Só fala, contar com a palavra aí. Opa. É, sou o Gabriel Michelone se apresentando. Então, o soldado, agora soldado Pedro Hernandes, é o que todos nós estamos cientes, né? Ele tem que obedecer aos superiores, né? Dar um, tipo, digamos assim, um X nesse querer mandar. É, se é, tem a regra que foi imposta, tem que ser cumprida. Mas fora isso, o cara é dedicado, dá pra ver em todo o hospital, ele é dedicado. Tá sempre querendo ajudar e queria parabenizá-lo essa nova conquista dele. E que venha muito mais. Ok, Davi Soares. Cabo Davi Soares com a palavra. É, Cabo Davi Soares se apresentando ao pelotão da 17. É, o que eu tenho a dizer dele aí é que ele tem que melhorar mais, entendeu? Ele deu muito vacilo no estágio dele, tem que melhorar muito mais. Só que eu percebi que ele tem uma coisa, que ele gosta de patrulhar, ele gosta de fazer ele na hora, entendeu? Ele gosta de fazer tudo que mandar, ele tá pronto pra tudo, sempre. Isso é o que eu percebi nele, mas tem que melhorar aí nas questões de mandar aí tudo, tem que, é o que todo mundo aqui já está ciente. Tem que melhorar aí nisso daí, e é isso daí, boa sorte aí. Ok. Então, finalizado aí, só lembro dado parabéns. Parabéns, Pedro Hernandes. E pessoal, queria falar uma palavra aqui com vocês. Brasil Ultimate da semana passada pra cá, eu notei que tá enchendo de gente. Tá enchendo de gente mesmo. Tá batendo 30 faces aí pela noite. E tem vezes que eu chego aqui, tem 5 mics, tem 6 mics, 4 mics. Equipe pra formar uma viatura que tá de bobeira no TS conversando. Eu chego aqui quando é 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, eles estão de bobeira no TS conversando. Eu imagino que isso seja por causa daquilo que já foi falado já. Patrulhamento, tem que ter patrulhamento das 3 horas da tarde até a meia-noite. Mas assim, ó, é obrigatório ter viatura na rua nesse horário. Fora desse horário também tem que ter viatura na rua. Mas se você, por exemplo, você logou no TS, você tem uma equipe pra patrulhar, você tem um chefe de viatura, você tem um cabo pra patrulhar e não sair na rua, meu Deus do céu, né? O servidor cheio de QRU, cheio de procurado. A máfia Yakuza tá em peso aí. Ontem foi. Desculpa o palavrão, mas foi foda. Ontem foi louco essa máfia Yakuza. Ela é a gangue que dá mais trabalho no servidor. Ainda bem que ela só atua em San Fierro, porque se fosse Los Santos o negócio ia ficar mais difícil. Então, vamos alertar mais, né, pessoal? Sempre um tá vendo ali quantos tem logado no Play Ultimate, pra jogar só no Play Ultimate. Deixa o BNC de lado, o BNC do Sol do patrulhamento, deixa outros servidores de lado, vai patrulhar, cara. Você é policial, tá aqui pra patrulhar na maior parte do seu tempo. Mas chegou no teste, marcou ponto, deu bom dia aos companheiros, fez viatura, vai patrulhar. Nossa equipe tá crescendo aí, se eu não me engano, são 23 policiais agora. Tá ficando um batalhão maior cada dia. Então, muito bom isso, muito bom. Tá mostrando muita presença também no Play Ultimate. Então, os senhores também estão de parabéns com a atuação. Tem erro? Tem, mas é erro, coisa besta. Coisa muito besta, que isso aí, nossa, não é nem pra ter acontecido. É policial conversando com o cara que tá sequestrando o outro lá, sequestrando lá, e o cara vai lá e começa a bater papo com o sequestrador. Meu Deus do céu, né? Então, ó, senhor Alexandre, parabéns. Vou encerrar aqui a gravação.